Bom dia, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós. O privilégio é meu, viu, pastor Roster? A alegria de poder estar com os irmãos. Agradeço o convite, privilégio, a amizade, esse momento tão gostoso que Deus permite para cada um de nós de termos amigos e sermos sustentados por essas amizades. Privilégio de agradecer a Deus pelo aniversário da igreja. Que bênção! Nós temos o privilégio de reconhecer a bondade de Deus, dar mais um ano de vida, de louvá-lo pelo que ele tem feito, louvá-lo pelo que ele há de fazer, poder chamar os amigos para mostrar isso, tudo que Deus tem feito. Aniversário é sempre oportunidade da gente engrandecer a Deus, adorá-lo, e uma belíssima oportunidade da gente apresentar quem ele é. Então a gente adora e faz missão quando a gente celebra o aniversário. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu não tinha essa compreensão toda de celebrar aniversário, não, tá, gente? Confessando aqui o pecado. A minha esposa, linda Júnia, que está ali, linda. O nome dela é só Júnia. Ela é linda. Fica de pé, amor, para quem não te conhece. Ali. Nossos filhos não puderam vir, mas a Júnia veio. E foi com ela que eu aprendi. Eu não era muito grato a esse negócio de aniversário, não. Achava que isso não era muito oportuno, não. Mas é com ela que eu aprendi. A sempre celebrar e agradecer a Deus por cada dia que Deus nos dá, mas em especial pelo aniversário. Eu louvo a Deus pelos 37 anos dessa igreja e aquilo que Deus tem feito. E eu não tenho dúvidas daquilo que ainda há de fazer por meio de cada um de vocês. Meus queridos, vou fazer uma pergunta que é tão óbvia, todos aqui vão ganhar medalha de ouro. Qual é o jogo aplicativo? Aí, ó, tá vendo? Mais comentado, mais baixado, mais adorado no momento. Pode falar em coral. Muito bem, esse bichinho mesmo. E eu conversando com um jovem ontem, perguntei para ele, vem cá, me diga o seguinte, em que consiste esse jogo? E ele falou assim, é o seguinte, pastor, a missão trata-se de ir caminhando e encontrando pokémons. E aí quando você encontra, você resgata ele. E ele vai se fortalecendo. E quanto mais você encontra, mais forte ele vai ficando. E aí o objetivo é que ele se torne, então, tão forte que ele se torne um mestre pokémon. Eu falei, é isso? Eu falei, aí tem outras coisinhas lá no meio, mas basicamente é isso. Foi interessante. Interessante porque me fez pensar sobre como as pessoas investem tanto tempo em missões particulares, sem um objetivo que possa render algum fruto. Eu não sou contra a diversão, nem aplicativos, nem jogos. Eu sou contra aqueles que se dedicam de tal maneira que vão se emburrecendo e vão deixando de usar a vida que Deus dá dentro de um propósito muito maior que ultrapassa aquele propósito que a pessoa tem pensado para si. Abre a sua Bíblia. Isaías capítulo 6, um texto muito conhecido de cada um dos irmãos, mas o texto que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos nessa manhã sobre adoração e missões. Isaías capítulo 6, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque esse é o texto básico para a nossa reflexão nessa manhã. Enquanto eu leio e você acompanha, imagine a cena. Tente construir essa imagem do que está acontecendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Santo, estamos diante do Senhor, Trindade Altíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. E a tua palavra nos ensina, nos instrui, dentro daquilo que é o propósito do Senhor para nós, teu povo, nessa manhã. Queremos ouvir-te, Pai, e queremos viver para ti. Por isso, colocamos nossos corações e mentes nas tuas mãos, para que o Senhor fale profundamente, para a glória e honra o teu santo nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, o que nós podemos aprender sobre adoração e missões a partir desse relato, desse fato do que aconteceu com esse homem? Um homem como eu e você. Esse texto testemunha para mim, e eu espero que também profundamente no seu coração, que a adoração ela é centrada em Deus, e por ser centrada em Deus, vai nos levar a viver e a servir esse Deus, tornando-o conhecido em toda a terra por meio desse nosso viver, de forma que ele seja conhecido em toda a terra e seja adorado por todos os povos da terra. E como que nós vamos ver isso? Por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Nos versos de 1 a 4, o que nós encontramos? O encontro de Isaías com Deus. E Deus, então, é louvado por sua santidade. Esse Deus infinito, esse Deus eterno, cujos atributos ninguém mais possui, a não ser eu e você que recebemos aqueles que foram comunicados a nós. Esse Deus que não existe outro igual, é digno de ser glorificado e adorado por quem ele é. Isaías vê o Senhor. Ele está diante da glória desse Deus. Ele consegue perceber, naquele momento, um Deus que se revela a ele como Deus santo, santo, santo. Um Deus que a sua presença enche todo o lugar. Um Deus que mostra a sua majestade, ele está num trono. A sua soberania, ele está num trono. Um Deus que mostra toda a sua glória, todo o seu poder, meus irmãos, um Deus que se mostra, um Deus que se revela. E aí a maior necessidade minha e sua é ver a Deus como ele é. Esse Deus se revela na sua palavra como ele é. Isso só é possível quando nós temos um encontro com ele. E se você já teve esse encontro com um Deus vivo, você sabe do que eu estou falando. Mas se você não teve ainda, talvez você esteja pensando: o que é isso? Então veja como que Isaías narra para a gente. A adoração de Isaías, ao contemplar esse Deus, ao olhar para esse Deus, vai se dar quanto maior é a sua compreensão da santidade e da perfeição desse Deus. Porque quando você olha comigo, nos versos de 5 a 7, ele faz uma declaração. Eu estou perdido. Como ficar diante desse Deus? Eu que sou um homem pecador. Um homem completamente desprovido de qualquer coisa que poderia me deixar estar diante desse Deus. Eu estou perdido. Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos estão vendo o rei. A sua compreensão da santidade e perfeição de Deus leva-o a se dobrar diante desse Deus. E a reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua santidade. Então perceba que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu vejo quem Deus é, mais eu vejo quão pecado e miserável eu sou. E é claro que aí a graça do Senhor vai se revelando muito maior. A misericórdia e o amor desse Deus vai se revelando muito maior. Porque quando ele olha para quem Deus é, ele vê quem ele é. Meu querido irmão, minha querida irmã, você nessa manhã, quanto mais próximo de Deus você estiver, maior você enxergará a sua pecaminosidade. E quanto mais você enxergar a sua pecaminosidade, mais você vai enxergar a graça desse Deus que te salvou, que te ama e que veio até você como esse anjo que vem, tira uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías e faz uma declaração maravilhosa. A tua iniquidade foi tirada. Você agora é um justo diante de Deus. Você agora recebeu perdão e está livre daquilo que te condenava, que te impedia de estar diante desse Deus. Isaías vê a santidade de Deus, ouve a voz do que clama contra os pecadores, o Deus justo, mas é alcançado pela graça de Deus. Precisamos reconhecer como pecadores somos. Vivemos numa sociedade que continuamente trabalha para tirar isso da gente. Não somos mais pecadores. Nós cometemos alguns erros e falhas. Não, nós somos pecadores diante de um Deus santo. Somos rebeldes diante desse Deus. Assim, a adoração a Deus se dá quanto maior é a minha compreensão do tamanho da graça desse Deus que me alcançou, da perdição que eu experimentava. A parábola lá de Mateus 18 fala que todos nós somos devedores de uma dívida impagável. 10 mil talentos, a expressão que Jesus vai usar. Nós não temos condições de pagar isso. Mas Isaías vê um Deus. E que Deus ele vê? Não apenas o Deus santo, majestoso, poderoso, justo, mas o Deus da graça. Porque o que é que ele faz? Ele não faz nada. Ele está lá reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ele está perdido. Verso de número 6 diz, então, ele está ali contemplando a majestade de Deus, completamente constrangido pelo seu pecado, quando, de repente, há uma ação de Deus. É Deus que vai até ele. É Deus que toca nele e ele então é perdoado. É declarado santo pelo Deus santo. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que o profeta passa a não mais ser um pecador condenado, mas um santo redimido, para refletir ao mundo quem é esse Deus. Porque agora ele é santo como esse Deus. E passa a testemunhar ao mundo com a sua vida quem é esse Deus. Isaías é alguém que reverencia Deus, portanto vai viver agora em santidade para esse Deus. Isaías reflete quem ele adora. O salmista no Salmo 115 vai dizer que os povos que adoram falsos deuses, ídolos, vão se tornar como aqueles a quem eles adoram, nulos em si mesmos. Bem, o contrário é verdade. Se eu adoro a Deus, eu vou me tornando cada vez mais parecido com ele. E o texto está dizendo que Isaías está experimentando isso. Ele era um pecador, agora ele é santo, porque a santidade de Deus vem sobre ele, para ele ser um reflexo do caráter de Deus às nações. Por isso nós chegamos ao verso de número 8. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Bem, e aí agora, o que você vai fazer com isso que eu fiz na sua vida? O que isso vai refletir na sua vida? O encontro de adoração de Isaías a Deus provocou tamanho impacto na sua vida que ele não tem outra resposta. Senhor, eu estou aqui. Eu estou pronto. A gratidão de Isaías de receber perdão sem ter feito nada em si mesmo é algo que o move. Eu não tenho outra resposta a dar. Estou aqui. Envia-me para onde o Senhor quiser. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre gratidão, porque às vezes a gente vai perdendo a importância da gratidão na nossa vida. Pense que você está fazendo uma viagem por uma estrada deserta e seu carro tem um problema. E você está que pede as pessoas para pararem e ninguém para. E ninguém é solidário. E você já está ficando irritado e preocupado, está escurecendo. E ninguém para. Mas, de repente, vem um carro lá distante. Quando chega perto, quem é? Reverendo Roster. Você falou assim, ainda bem. Ele para, te ajuda. Qual a sua reação? Pastor Roster, muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo. Você está grato? Está grato. E agradeceu. Mas imagine que você chega em casa e vê uma movimentação perto da quadra, você vê que tem uma movimentação. Quando chega em frente à sua casa, ela está em chamas. Seu único filho está lá dentro. E você olha e não tem como você entrar. E você ouve o choro dele lá dentro. E você fica desesperado e não sabe o que fazer. Mas, de repente, alguém entra. Um bombeiro entra, se machuca, se queima, mas volta de lá com seu filho. Então você está grato e você vai chegar e vai dizer: olha, muito obrigado. Mas muito obrigado. Eu não sei nem como te recompensar. O seu grau de gratidão mudou um pouquinho, porque está envolvido um outro cenário. Agora é diferente. Mas eu queria que você pensasse comigo sobre a gratidão no alto mais nível, no nível mais alto que existe. Pense comigo na gratidão no nível mais alto que existe. Você cometeu um crime gravíssimo. E a pena para o seu crime é a sentença de morte. Não tem como você escapar disso. Não tem juiz a ser corrompido para mudar essa sentença. Você vai morrer. Não tem nada que você fazer, que você possa fazer para mudar essa história. Então você só está aguardando o dia da morte. Quando, de repente, alguém chega para você e fala assim: você está livre, pode ir embora. Ah, mas como assim? Não, você pode ir, porque alguém assumiu o seu lugar. Alguém vai morrer no seu lugar. Qual gratidão você experimenta? Como que fica o seu coração diante de uma notícia dessa? Qual o nível de gratidão aqui? Será que você diria apenas: olha, sou muito grato quando encontrasse com essa pessoa? Como você responderia? Meus irmãos, foi exatamente o que Cristo fez por mim e por você. Glória a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso influenciará a sua forma de viver? Receber uma notícia dessa? Era para você estar morto e você está vivo porque alguém assumiu o seu lugar? Será que a sua vida seria diferente depois de uma experiência dessa? Meus irmãos, é exatamente o nível de gratidão que invade o coração de Isaías. Eu seria totalmente fulminado diante desse Deus santo. Mas Ele me perdoou. Esse nível de gratidão deve estar continuamente no meu, no seu coração, na minha, na sua mente. Continuamente. É o que nós podemos chamar de, todos os dias, a gente pregar o Evangelho para a gente mesmo. Todos os dias, eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos pregar o Evangelho para nós. Sermos lembrados da graça que nos alcançou de uma forma tão tremenda, porque estávamos condenados. E esse Deus nos resgatou. Mas nos resgatou para quê? Para vivermos adorando, cantando e louvando, contando as suas maravilhas? Sim, mas só para isso? Não, a gente vê em Isaías que não. É para a gente viver de tal forma que Ele seja conhecido por onde a gente for. O propósito da minha e da sua redenção, o propósito da redenção de Deus para ter um povo, é formar esse povo, para que continuamente esteja na sua presença, vivendo em adoração para Ele. Mas um povo que continuamente testemunha quem é esse Deus. John Piper afirma: missão não é o objetivo final de Deus. Perdão, meus irmãos. Missão não é o objetivo final da igreja. A adoração é. Missões existe porque falta adoração. A adoração é o combustível e o alvo de missões. É o alvo de missões porque em missões simplesmente almejamos trazer as nações ao ardente deleite da glória de Deus. Mas a adoração também é o combustível para missões. Não se pode recomendar o que não se aprecia. Missões começa e termina em adoração. A adoração reflete ao mundo quem Deus é. Então, o povo conhece esse Deus e tem o privilégio de adorá-lo. Adoração e missões andam junto, e nós já ouvimos isso aqui. Veja como Deus é claro quanto ao seu propósito. O pastor Roster citou aqui o Salmo 96. Abra comigo lá no Salmo 96. Olha como que O salmista Davi traz para a gente um exemplo disso, um testemunho dessa verdade de adoração e missões, quando nós damos glória a Deus. Veja comigo, 96, verso 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui está falando de quê? De missão. Vamos anunciar. Vamos falar quem é o nosso Deus. Fale da salvação dele. Fale da sua glória. Mostre ao mundo quem é esse Deus. Agora, olha só, a partir do verso de número 7. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Adoração. Mas é uma adoração que vai por todas as terras. Veja que o salmista está dizendo para mim e para você. Adoração leva a missões. Missões leva a adoração. Eu sou redimido, adoro meu Deus, testemunho, faço missões. Minha palavra alcança as pessoas, elas creem e vêm adorar o único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para mim e para você. Essa é a realidade minha e sua. Meus irmãos, eu quero concluir. Você já parou para pensar que Deus não poupou anjos? Lá na segunda carta de Pedro, ele diz que Deus não poupou anjos quando eles pecaram contra o Senhor, mas os lançou ao inferno para o julgamento final. Poderia ser comigo e com você, né? Se ele não poupou anjo. Mas veja, veja o que ele fez comigo e com você. Ele não agiu assim. Pelo seu amor e misericórdia, ele nos redimiu. Ele fez algo por mim e por você. Por amor a nós, Jesus foi feito pecador em nosso lugar. E nós fomos redimidos para continuamente adorar esse Deus e testemunhar acerca desse Deus. É continuamente. Então, missão e missões são duas expressões que devem ser muito claras para a gente. Missões é muito mais entendido como o ir. Eu sair daqui e ir para uma outra cultura, ir para um outro povo e levar o evangelho. Mas missão diz respeito a ser. Eu sou um povo resgatado para mostrar ao mundo quem é o meu Deus. E isso é onde eu estou, naquilo que eu faço. E eu e você fomos resgatados para isso. Por isso, somos convidados diariamente ao arrependimento. Porque arrepender-se é abandonar o caminho da idolatria. Adoração a qualquer outro que não seja o único e verdadeiro Deus. E a gente vira e mexe está enfrentando isso. Ezequiel, capítulo 14, diz que o nosso coração é fábrica de ídolos. A gente cria ídolos, os mais diversos. No momento, talvez, o Pokémon GO seja um. Voltar-se para Deus em adoração, servindo de todo o coração, vai refletir o nosso arrependimento. Jeremias tem uma palavra maravilhosa para mim e para você sobre isso. Ele diz, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, diz o Senhor através de Jeremias. O meu papel e o seu é, volte-se, vamos nos voltar para Deus. E ele mesmo vai fazer a obra. É o que a gente vê com Isaías. Ele viu esse Deus, voltou-se para esse Deus e falou assim, eu sou o pecador, eu estou completamente perdido. E Deus age. Igreja Presbiteriana do Guará 2, em seus 37 anos, a adoração é a sua vocação mais importante. Mais importante. Pois Deus dá a vocês o foco e a direção. A adoração de vocês em todos os aspectos da vida, ela vai fluindo para levar ao mundo o conhecimento de quem é o único e verdadeiro Deus. E aí outros vão olhar para esse Deus e vão querer conhecer esse Deus. E aí vão vir e receber graça para viverem com vocês, e a igreja do Senhor se expande. Apontar para Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo, adorou o Pai e cumpriu a missão do Pai. Foi assim. Jesus veio e em todo o tempo, o que ele nos disse? Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para cumprir o desejo do meu Pai. Eu falo o que meu Pai me manda falar. Eu glorifico o Pai. E tudo isso cumprindo a missão de torná-lo conhecido para mim e para você. Portanto, o coração de missões está no fato de que Deus revela a sua glória para que todas as nações possam adorá-lo. Esse é o meu e o seu privilégio. Esse é o seu privilégio, Igreja Presbiteriana do Guará 2. Pense comigo. Falar com Cristo, adoração. Falar de Cristo, missão, missões. Se entramos no quarto e conversamos com Deus em adoração, saímos dali com o coração explodindo para viver e falar de Deus, missões. Muitos são bons de falar de Deus, mas ruins de falar com Deus. Precisamos ter tempo, vida de oração, para que a nossa adoração nos impulsione à missão. Eu e você, meus irmãos, precisamos disso desesperadamente. Melhor do que o jogo do Pokémon Go é você sair por aí, encontrando pessoas que ainda não conhecem esse único e verdadeiro Deus. E sendo instrumento para que Deus resgate essas pessoas. E aí você vai caminhando com essas pessoas, sendo um instrumento nas mãos de Deus e como Igreja Presbiteriana do Guará 2, para que essas pessoas vão se fortalecendo e não se tornando um mestre, mas sendo mais parecido com o mestre dos mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite para mim e para você. Esse é o privilégio que eu e você temos para a honra, para a glória e para o louvor do único e verdadeiro Deus. Vamos falar com o Pai? Vamos adorar o Pai em oração? Você fez uma confissão aqui, uma declaração de entrega, meus irmãos. Quando nós cantamos juntos, que nós queremos ser como um farol, queremos ser como uma ponte. Falamos para o Senhor, para Ele nos usar do jeito que Ele quiser, como isso agradá-lo. Ah, meus irmãos, nós temos o privilégio tremendo de sermos nas suas mãos, nas mãos do único e verdadeiro Deus, gente dele, gente que foi alcançada por ele, para agora mostrar ao mundo quem ele é. E quando fazemos isso, ele é adorado por nós e poderá ser adorado por aqueles que entregarem a vida a ele. Ore por isso. Ore por isso. Que o Espírito Santo diz ao seu coração nessa hora. Ore por isso. Vivemos em adoração e missão para a glória do Senhor. Deus Santo, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Porque somente a Ti pertence toda majestade, toda soberania, toda glória, todo poder, toda graça, toda misericórdia. Quando nos colocamos diante do Senhor, Pai, enxergamos quão pecadores somos, quão miseráveis somos, mas também quão agraciados somos, porque o Senhor veio até nós em graça e nos redimiu, nos tornando seu povo, um povo santo, para viver de forma santa e assim atrair os povos a Ti, para que essas pessoas também possam contemplar e adorar ao Senhor e se tornarem missionários, como nós o somos. Pai querido, nessa manhã, cada um aqui fez a sua oração, teve o seu momento de reflexão, após aquilo que o Senhor falou no nosso coração, e eu sei que o Senhor está acolhendo, recebendo cada oração. Pai, se há confissão aqui em arrependimento por uma vida de idolatria, que haja perdão da parte do Senhor, transformação, que haja um enchimento do coração para viver em adoração contínua, através de um jeito diferente de viver, como o Senhor nos ensina na Tua palavra, e assim as pessoas sejam atraídas ao Senhor. Pai, se houve nessa manhã orações de consagração, de entrega, de viver para Ti e não mais para si, talvez em consagração para missões específicas, ô Deus Santo, direciona, leva cada um desses, não apenas aos pés do Senhor, mas à liderança da igreja para que sejam enviados. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos transformou e o Senhor nos capacita para vivermos para Ti. Encha o nosso coração cada dia de uma contínua gratidão por quem Tu és e pelo que Tu fazes. Isso é adoração. Mas também encha o nosso coração a cada dia da consciência do privilégio de ser um reflexo do Teu caráter santo nesse mundo, para que nós vivamos proclamando quem Tu és. Isso é missão. Para honra, para glória e para o louvor do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus, aquele que é o exemplo maior de quem adorou, glorificou ao Senhor cumprindo a missão, nos resgatando para si. Aleluia. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém. Faltou um agradecimento, meus queridos. Eu...